jeito que ela me olha, tá me assustando. Eu tenho medo de me apaixonar, tô tentando evitar. Mas quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é te chamar. A semana inteira, ela me tromba, e tá sendo de segunda a segunda. Senta gostoso e não para nunca. Eu não queria gostar tanto como eu amo essa bunda. Senta gostoso e não para nunca. Beck na mão, uma flor na outra. Ela é patricinha e eu que sou vida louca. Que é o beck na mão, uma flor na outra. Ela é patricinha e eu que sou vida louca. Que é o beck na mão, uma flor na outra. Ela é patricinha e eu que sou vida louca. Que é o beck na mão, uma flor na outra. Ela é patricinha e eu que sou vida louca. Vou fazer com ela como eu nunca fiz com outra. Me chamou de noite boa, perguntou qual é. Eu tô à toa, eu tô à toa, eu tô à toa. Eu tô no beat aqui do Pedro Loto, eu tô à toa boa. Janga, janga, yeah. Negão, que chá de buceta foi esse que tu sumiu na gandaia? Peidão, as amigas da sacanagem perguntou como é que vai ficar nosso rolê pra praia. Já não quer mais andar de lancha, cheia de danada. Falei que vou chamar outro mano, tudo não dá nada. O cupido flechou o moço, yeah, yeah. Tô sozinho na cachorrada, mas até vagabundo quer uma de fé pra assistir Netflix, pra esquentar o pé. No mínimo pra ser um pente fixo, daquelas que... Senta gostoso e não para nunca. Eu nem queria, mas eu amo essa bunda. Senta gostoso e não para nunca. Com beck na mão, uma flor na outra. Ela é patricinha, eu que sou vida louca. Com beck na mão, uma flor na outra. Ela é patricinha, eu que sou vida louca. Eu vou fazer com ela como eu nunca fiz com outra. De manhã nós usa a mente, mais tarde ela usa a boca. Com beck na mão, uma flor na outra. Ela é patricinha, eu que sou vida louca. Jonga, you don't want. Jonga, you don't want. É o Jonga, you don't.